Eu cresci como um prodígio do clã Uchiha, o melhor entre os melhores na Vila da Folha. Por ter crescido na guerra, criei fortes ideais. Eu ouvi que uma revolução se iniciaria, e eu sei bem o quanto a guerra machuca pessoas, quanto sangue vamos derramar até finalmente alcançar a paz. O meu clã queria uma rebelião, e meus pais sabiam que eu tinha uma missão. É que pra poder vermos a luz, antes temos que estar no meio das trevas. Minha missão era assassinar meu clã, pra impedir o começo de uma nova guerra. Eu aceitei, mas com uma condição: eu não tirarei a vida do meu irmão. Ele poderá crescer pra escapar da maldição, se Sasuke puder viver. Os Uchihas a morte conhecerão. Numa noite escura, matei as famílias do meu clã uma por uma. Corpos já sem vida, estirados pela rua. Ninja traidor iluminado pela lua. Eu tirei a vida dos meus pais, esse sempre será o maior trauma. Eles dizerem que entendiam meus motivos não impediu que caíssem minhas lágrimas. Meu irmão nunca acreditará, mas saiba que foi por amor. Crescerá pra odiar e querer me matar, isso me traz dor. E um dia ele se vingará e pra mim será um favor, por finalmente me apagar do meu mundo tão sem cor. O corvo voou por nuvens vermelhas, eu me juntei a Akatsuki. Sasuke, se um dia se ouvir essa lamentação aqui, eu só queria pedir: Oni-chan, me desculpe. Sinto essa dor que causei no meu passado. Não tenho amor, me tornei um renegado. Para teu perdão, Sasuke, acho que já é muito tarde para mim. Uchiha Itachi, sinto essa dor que causei no meu passado. Não tenho amor, me tornei um renegado. Para teu perdão, Sasuke, acho que já é muito tarde para mim. Uchiha Itachi.